joga na palma da mão e vai. Apague a luz e vem, vem se deitar, meu bem. Já pego o cobertor pra me cobrir de amor. Deixa ferver no mundo pra não ficar escuro, pra eu poder te olhar enquanto eu te beijar. Não olha assim, que eu não vou responder por mim. Vou te chamar. Vem arranjar comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira a noite inteira. Vem arranjar comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira, o nosso tempo é hoje. Deitar, meu bem, já pego o cobertor pra me cobrir de amor. Deixa tremer no mundo pra não ficar escuro, pra eu poder te olhar enquanto eu te beijar. Não olha assim, eu não vou responder por mim. Vou te chamar e quero que se prepare. Comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira a noite inteira. Viva já comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira, o nosso tempo é hoje. Viva já comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira a noite inteira. Viva já comigo, traz o seu perigo. Nós nessa fogueira.